10, vento 150 graus, 1-1-1-9, altitude 0-9-7. Decolagem, o azul 2-7-7. Tomado 5. 2-2-9-5, bravo devano. Voo 9648, desça para 2.000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, reporte. 7. Ozuma 7, Bravo Tetango, quantas visuais para o Banco Flamengo, presente? 7, autorizado cancelamento, reporta girando base final da 1-7, confirmando, tem condição de girar uma base curta para a final da 1-7? Eu tenho outra aeronave na final da 1-7 de 5 milhas. Gente, é possível uma base curta da 1-7, Bravo Tetango. 7, reporta girando base curta final da 1-7, Bravo Vitor Tango. Gente, vai formar girando base curta da 1-7, Bravo Tetango. 1-8-9. Portão 03, autorizado e chame para o táxi, 6312. Reporte, 3896, desça para 4.000 pés, altitude 0-1-7, canceladas as restrições de altitude e redução de velocidade 2109. Salvador, bom dia, o Azul 2770. Azul 2770, bom dia, contato radar, pilotado nível 200, autorizado direto Coral. 200 direto Coral, 2770. Remake Mike, autorizado final da 1-7, reporte na final de 3 milhas. Final da 1-7, reporte na final por 1 milhas, na Valor France. Alfa Yankee Uno, aproximando aí 2 milhas da cabeceira 1-7, girando o barco. Afirmativo, tá girando base agora para final da 1-7. VMEC Mike, programa esperas aí no setor norte devido à aeronave da Gol ingressando agora na final da 1-0, final de 1-0 milhas. Tá correndo também, tá bom, tá. Agradecido, a Chazilé de Serra. 1-0 nós e o ajuste 1-0, 1-7. 1-0, 1-7. E base só final vai ser travado, bravo pesado. 10, está reportado estabilizado, Azul. Zona 621, desça para 3.000 pés, ajuste 1017. 3.000, 1017, 621. Estabilizado, ETS, garota, 648. Zona 648, completa o sinal, chame a torre, 1-1-8-9-5. Acordo, Porto 53 ao Tramia, 320 ao Terra Nacional. Meia 312, à direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-95. O ajuste 1-0-1-7, um bom voo. 1-0-1-7 é o ajuste via direita, ponto de espera da 10-18-95, obrigado, um bom final de semana. Somente. Lento, curva esquerda, proa 020, limite localizador. 320, limite localizador. 360 pela sua esquerda. Por favor, transbordo, vou deixar. Salvador, com 1648. 648, continue a aproximação, aguardando pista livre, à sua esquerda, aeronave de pequeno porte, Papa Alfa 28, não vai interferir com a aproximação para 190. Sim, aguardando a aproximação, 648. Posto 190, no 648 da Gol, o VT1 se confirmando, aguarde instruções, no 648. Estou no 621, redução de velocidade, 1909. Estou dizendo para 1909, beleza. Sim, livre pouso, pista 10, vento é 1950 graus, 129, ajuste 0097. Pouso autorizado, 648. Subida da El, Leda, Mostra. Via Zulu 10 até Taubaté. 5453, transponder, controle 120, decima 8. Pouso autorizado, Gol 648. Continue 6312, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera, continue 6312. ILS, o azul 4450. Azul 4450, completo o sinal de Sônia Torre, 1198. 1895. Polo 621, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Serei estabilizado 2000 no 621. Na sua escuta agora, bom dia. 4450, condição de reduzir, mantendo a margem de segurança? Reduzindo, o azul. Gente, grato. Lembrei que Mike livre pouso 97, vento 150 graus 109, ajuste 0097. Tudo bom, 97, na volta atrás. Azul 4450, informa a sua esquerda, um Papa Alfa 28, uma milha da cabeceira 97. Autorizado o pouso já na 107. Paciente, da mesma esquerda, azul. O no 648 direito no 211, no solo 54. 211, 648. Make Mike, livre pouso, 150 com 10 e 1017 no ajuste. Então, Juliette Serra, mantém a vertical do farol de Itapuã com 360 pela direita. O 1648, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette, 648. Azul 4450, livre pouso no 0, vento 150 graus 109, se o ajuste no 097. Livre pouso na 10 pro azul. Bomba 621, reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego maximal a 5 milhas, coma 30 graus de pique, completa o sinal de chama torre, 1895. 95, 1621. Papá Romeu Eco Alfa Oscar, bom dia, sem identificação, autorizado direto TAP, desça para o nível 050. TAP 050, olha só. Aproximação e aguarde que está livre. Guardarei, informo, baixar o trabalho. Gente. November Alpha, autorizado voo local Salvador, Salvador, decolagem pista 107, curva esquerda via corredor forte. 01126 transponder, controle 120 decima 8 a 1 mil pés. Seu November Alpha correto, você ir para B? Acionamento site de decolagem, torre 118, decimal 95, ajustando a 097, morro. 4450, solo 57, direito no 211. 211, até já. Juliette 01, 642. Uno 621, livre pouso no zero, vento é 160 graus no nós, hoje no 097. É, tirei pouso igual no 621. O Chané 6312, me escuta? 6312, para pegar. Visual com a aeronave da Gol na curtíssima da 1-0? Afirmo. Faz a mesma linha e manter o 1-0. Faz o Gol na curtíssima da 10, da linha e mantém. Então, Juliette, você é a condição de cruzamento imediato do eixo da final da 1-0? Afirmativo, já na frente do cruzamento. Agilizando manobras, condição de agilizar? Tem um E2 da TAM em Duna no momento. Afirmativo, já estamos quase no cruzamento. Gente, reporte girando base final da 1-7, Juliette Serra. Já vai girando base da 1-7, Juliette Serra. 8-9. A Romeu Eco Alfa Oscar, autorizado direto do Luna da presença. Luna, Eco Alfa Oscar. Luna 621, direito no 211, no solo 58. 211. O pouso pairado, cabeceira 97, sem ter frio com a pistola 0. Afirmativo. Livre pouso, cabeceira 1-7, pairado, 1-60 graus, 1-0, nós o vento, ajuste 1-0, 1-7, reporte solo controlado, cabeceira 1-7. Afirmativo, autorizado, pouso na 1-7, reportará no solo até o Juliette Serra. Torre, Salvador. Bom dia. Eu vou lá, Juliette Serra, 2, o vento 1-60 graus, 1-9, ajuste 1-0, 1. Rio 11, correção, Rio 17, nível de decolagem da 1-0, Chanel 63. 09. Alfa Juliette 09. Aproximação, guarda pista livre, à sua esquerda, um helicóptero, efetuando pouso pairado, cabeceira 1-7, não vai interferir na aproximação para 1-0, e aeronave da Oxané, já iniciada a rolagem da 1-0. Questão de identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060. Redução de velocidade 250 nós, número 2 na aproximação. A posição de 2 horas a 30 milhas com 1270 graus de 1270 de Elfide, o Eco Alfa. Somente mantenha chegada, Gol 094. É qual a força com a velocidade indicada? 240, é qual a força? Controle Salvador, bom dia, Xené 6312, passa 2000 pés para o nível 350. Xené 6312, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, autorizado direto Jamo. Quando direto a posição Jamo, sobe ao nível 350, Xené 6312. November Alpha, livre acionar, fica atento ao Alpha CA 65, ingressando aí parte 4, o ajuste é 1-0, 1-7. 3335, alterando 3395, obrigado e até o próximo. 4. T-065, informa a aeronave da companhia ingressando no portão 09. Condições de puxar e deixar o mesmo livre para o ingresso da mesma? Está autorizado o pushback, estou pronto para o táxi. Gol 1621, informa que a aeronave da companhia irá realizar o portão no, o pushback no portão 10, deixará o portão 09 livre para o seu ingresso. Sim, te agradeço. T-621. Bom dia, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Desce para 2.000 pés, o ajuste é 017. Autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado, eco, alfa óptica. Desce para 2.000, reporte estabilizado, eco, alfa óptica. Barra Romeu é atual, Alfa Oscar, se possível mantenha a presente velocidade até a próxima duna. Vai reduzir para 2120 devido a formações, né, Alfa Oscar? Doito 96 autorizado, Alfa Juliette custa 62. Tem Alfa Juliette para o 62396. 96 corrigindo, Alfa Juliette portão 05. Acionamento 1-2, acionamento 3-1-9. 1-0-1-7. Fala, fala, né? 3-1-1-2, puxa, acionamento. É 3-1-1, aguarde para o puxa. Autorizado o táxi, portão no grande baixo, após índia, ponto de espera da pista 10, chama a torre, quando pronto, em 1-1-8, decimal 95, QN legal no 0, no 7, bom voo. Paulo, então, não vem bem autorizado em direção ao 97, reporte alinhado e pronto. 017. Coordenado com a equipe de solo, após a passagem do Boeing 737 da Gol, a cauda está autorizada no 02, chama táxi. Só confirmar, o Gol vai ingressar no 1, o que está ingressando para decolagem? Médio, para decolagem, o Gol 2065. após eu vou ingressar, tá autorizado, para a máquina 3. Bom, 2065, bom dia, autorizado ingresso, decolagem, pistão 1-0, vento no 40 graus, no 3-9. Postando a 3-1-1, está autorizado, no 02, chama ataque. Chama ataque, mas... Zona 094, cancelada as inscrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste uma 097. 3.097, voo 1094. Pedi decolagem, vou ter que ir na região. Zona 094 está autorizada para o Odigona, reduzindo para 2109. Torre Salvador, bom dia, Golo 095, saída da El, passando 1700. Golo 065, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, Gol 2065. 10 para 2000, Gol 0094. Autorizado 2000 pés, livre ILS, reporte estabilizado, Gol 1094. Gol 1094. Alfa, circulou agora o 1-0, tem condições de cruzar o campo de imediato? Ah, sim, amanhã ela vai ter Alfa. Fique atento a Urubus aí, próximo. Carlos Lopes, 90, prossiga. 7, mantém-se condições visuais, hoje chama 017, informa o código acionado, ainda não recebo o transponder. Pessoal, acaba de cruzar o campo 1028, controle agora em 120.80, até o regresso. 1208, até o regresso, ainda na lateral. Quem negar 1017, bom voo, China M3 ou não? 1195, afirmo, 1295. Acho que eu comprei o final de Sena Torre, 1185. 1185, é o que eu faço. Charlie de Leste, Novembro, sendo quase do 0130. Corredor Axé, 0130, controle em 120.8, apenas confirmando o toque é repetido em Valença. Aproximação, o vento para cheque 170 graus, 10 nós, a gente chama 017, aguarda autorização para pouso, ainda não avisou. Imagino, já para o cancelamento para o 17. Gente, tampando o instrumento cancelado agora ao 13, base pela direita do 17, reporte para girar base. Reportará, confirma o tráfego para o 17? Não ocupei? Tem um tráfego na 17? Negativo, seu tráfego decolou da 17 para o corredor forte. Ok, grato. Tráfego Salvador, bom dia, gol 1184. Estou gate número 4, informação papá, autorização Recife. Gol 1184, autorizado Recife, conforme rota do plano de voo. Nível 370, decola da pistão na 0, primeira curva à esquerda, desvio de saída Puca, Jean Maracaju, transponder 5470, controle em 1208. Acabamos de encerrar a Golf Iônica com 02 para o VLB, adiciona 07, reporte no ponto esperadógico. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, tráfego avistado, pouso autorizado pistona 7, vento 150 graus e 10 nós. Livre pouso do 7, Eco Alfa Oscar. Feire. Gol na 094, complexo final de Sané Torre, 1185. Gol na 095, gol na 094. Controle, gol 2065. Gol 2065. Tira coordenar por Ozimote, gol. Faz coordenação, gol 2065. Obrigado. 4, bom dia, continua a aproximação, agora a autorização para pouso. Bom, a gente chama 097. 17. Controle Salvador, em Novembro Alfa, corredor forte, 1000 pés. Salve, em Novembro Alfa, bom dia, mantém-se condições visuais, o ajuste uma 017. 1017, em Novembro Alfa. Fala, Mestre 319, pode chamar 1208. Negativo, o Xené 6312 decolou agora aos 15, aguarde pra chegar. Faz transferência, Papa Romeo é com Alfa Oscar, solo 16, autorizado, Papa até o 45. O 1094, fechado, pouso pistola 0, vento 150 graus, 109. Pouso 1094. Xené 6311, agora controle no 208. 08, mas 6 a 1. Eu tenho que solicitar para o Edmar. Não foi possível copiar, poderia repetir? 13325, alterne 13395, solicita para o Edmar. 13325, alterne 3395, obrigado, gol 2095. Controle de Salvador, bom dia, 63, no Mano Transfera, Delta Laser. A 63, no Uno, bom dia, contato radar, Ciba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, 360, 63 a 9. Salvador, 1621. Ou 1621, Serra Branca, Serra Papá, informação em curso, Serra Papá. Papá, quem se acorda em São Paulo, Congonhas? Autorizado São Paulo, conforme roda do plano de voo, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, após voo a Leda, posição ótima, Mike Alves Catango, Victor Alfa. Transponder 5473, controle 1208. Ok, provado São Paulo Congonhas, 360, pista 10, curva direita, Israel, Leda Mótima, 473208. Procedimento correto, reporta para o adicional 09. Chama na, obrigado. Fala, 09. Fala agora, 1219. 19. Gol 1094. Gol 1094. Está autorizado a taxa, e Alfa, Juliette, Graça Pate 1, na posição 1-0. Gente, Alfa, Juliette, para o portão 1-0, 2-0, 1-0. Autorizado Campinas, conforme rota do plano de voo, nível 340. Decolada pistona 0, primeira curva à direita. Perfil de saída da El, após voo a Leda, posição ótima. Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponda 5466, controle 1208. Azul 4451, cotejamento correto, porta para o nacional, posição 03. Barra Romeu Serra, Golfo Oeste, autorizado ingresso, decolagem pistola 7, vento 160 graus, 109. Obrigado pela informação, vou repassar aqui agora para a escola de bate. Silêncio, Sebastião, bom dia, prossiga. Juliette Quebec Kilo, mantém as condições visuais, o ajuste chama 017, se reporta para lançamento. Salvador. Papai Romeu, Zulu Eco Bravo, no ideal de descida, chefe. Zulu Eco Bravo, sim, desce para a altitude de tráfego de Feira de Santana, reporte cruzado 5.500 pés. Reportará a 5.500 no cruzamento Zulu Eco Bravo, grato. Acionamento, voo 1184, posição 4. Voo 1184, autorizado 04, chama táxi. Autorizado, vou chamar pro táxi. Estou autorizado, né? Estou na frente. B79, boa tarde, acione identificação, autorizado, chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajusta no 017. Panamia 311, chame só para 25, 3325 e alterne 13395. 3325 ou 3395, Panamia 311, boa. Romeu Serra, Golf Oscar, bom dia, mantenha-se condições visuais, o Alice 1017, adicione o código 0130. Condições visuais, adiciona o código 0130, Serra Golf Oscar. Gente, o Charles Led November informa que ainda não recebo nada do transponder da sua aeronave. Chame agora a torre para cruzamento do campo em 1.1895 e fique atento ao tráfego decolado agora, mantendo 1.000 pés no corredor AXE, o Charlie 150. 18 a bordo. Zero táxi, à direita, Índia, ponto de da pista no 0, chama a torre quando pronto, em 1.1895, quem regal no 097. 097, direita, Índia, quando pronto, 2.1895, 1.1895. Prossiga a Serra Golfoica. Como recebe modo Alfa e Charlie? Eu recebo, porém, ainda no código 0133. Paciente, está alocado 0130, vai prosseguir o voo, no retorno vai para a aeronave para manutenção. Grato, Serra Golfoica. Serra Golfoica, mantenha o código 0133, então. Mantenha o código 0133, Serra Golfoica. Thank you. November, em Quijão. Charlie, Juliette, November, bom dia, prossiga. Eu copiei o Charlie, Juliette, November. Confirma a informação, por gentileza. Esse reporte do farol de Taboão informa o tráfego decolou da pistão 17 a 1 mil pés. O Charlie Juliette não é para seguir para qual parte? Ah, sim, então o reporte do farol de Taboão através norte da torre. Ponte Espera 90, 1184, bom dia. Sou no 184. Autorizado ingresso e decolagem, pista 10, vento 150 graus, 139. Alinhar e decolar pista 10, 184. Salvador, bom dia, este é o voo 1642, informação Papá. Voo 1648, Papá confere, pronto, copy, Maceió, nível 350. Pronto. Autorizado, Maceió, conforme a alta do plano de voo, nível 350. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, pista de saída Pucajé, Maracaju, transponda 5505, controle 120 decimal 8. Autorizado então, para Maceió, nível de voo 350, colando pé, curva à esquerda, Pucajé, Maracaju, 5505, transponda, controle 120 decimal 8. Planejamento correto, rebota para adicionar a posição 01 no pódio. Rebotarei, tá bom. Autorizado pushback 03, azul 4451 no chama tarde. Ou 184, decolagem está autorizado, pistão no zero. Vento no 50 graus, 129. O 994 decolou agora 60, controle transferido 208. 208, bom dia, obrigado. Táxi, voo 1621, 1165, Galeão 3h45. Puca, Jambo, Aracaju, 1700 pés. 61. Zero, sair da PUC, ainda negativo contato radar. Ok, prestação. através do avião, 621. Gente, mais reposição. Ok, passa 3000, confere. Vou no 184. Azul 2719, desça para 2000 pés, ajuste na 017, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizada ILS, azul 2719. Azul 4451. Chamação de obrigado, Bom, no 621, no segue o táxi da Embraer 190 da Azul até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Torre em 118, small 95, quem negar 1097. 621, vai seguir, obrigado, bom dia. Azul 4451, bom dia, autorizado ingresso de decolagem, pistão a zero, vento no 40 graus, no 22. E posição e decolagem, pronto. Tá, Golf, eu acho que a frequência é livre. Vai, eu tenho 790, através de farol Tapuã, que é esférico, meu canal. São Vender Alvo, prossegue via corredores, reporte na rotatória, ponto visual com campo. Com 8919-21, aproximando o ponto de espera, está no zero pronto. Bom, no 621, bom dia, após a rolagem de embreagem da azul à frente, alinha e mantém pista no zero. Ok, após a linha, faz a decolagem, alinha e mantém, com no 621. Com 1-1-2-4. 1-1-2-4. Antes eu solicito que eu vou aprovar do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado. Quebec não fez coordenação com o Sierra Golf, ó, está agora 3 milhas para a ilha, 1 no meu pé. Ok, livre lançamento, reporte para descido, Quebec Hill. Na frequência 1225, decimal 45. 12545, bom dia. Azul 2719, está efetuando desvios? Já retornou a rota, saiu apenas meia milha de 6. 028, no ponto médio da pista. É, Essa mesma uma salva só tem um pouco mais à frente e regressa. Não sei se eu chego a cruzar o eixo ou não. Aí vou voltar e vou até voltar lá atrás e fazer o mesmo percurso. Ciente, reporte eixo livre. Azul 4451 decolou agora aos 36, controle transfere em 120, décima 8. 208, bom dia. Bom dia. De Salvador, bom dia, é o 4451 da Azul. 4451, bom dia, contato radar, sua para nível 340, vou em Leda. Direto Leda, Sabia 340, obrigado. SQBEC no livre descida, reporte cruzando 5 mil pés. Previsão pro 621? No 621 vai aguardar mais um minutinho só. 790, regressando, vai cruzar o eixo da 31. Então considero que o senhor está retornando, vai voltar pra produtora do Japão, confere? Vou voltar até o setor do antigo aeroclube e volto fazendo propaganda novamente. Gente, então vou considerar que o senhor está afastado do eixo de decolagem da 1028, Charlie. Juliette, November. Gente, apenas. 621, informa um tráfego à sua direita, 500 pés, na linha do litoral, no setor sul. O vento 150 graus, 109, decolagem da pistola zero, autorizada. Iniciando, 621. Azul 2719 estabilizado, ILS. 2719, chame a torre em 1895. 1895, azul 2719. Torre Salvador, azul 2719, sinal 20, bom dia. Azul 27119, bom dia, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajustando a 017. Ciente, azul 27119. Decolou agora os 40, controle transfere 120, décima 8. Obrigado, bom dia, 208. Bom dia. Azul 2719, tráfego avistado, vento 150 graus, 029, pouso autorizado, pistola 0. Sobrepouso, pistola 0, azul 2719. Ligou no 648, nós estamos hoje com 121 a bordo. A autonomia de 2 horas 23 alterna João Pessoa, na Paraíba. Bom, no 648, autorizado o táxi, à direita, índia, ponto espera da pista 10, chama a torre, quando pronto, em 1118, 1900, quer negar 10, 17, bom voo. 295, copi 17, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, Xené 62-5042-00 para o 1-50, informação para Gol 648, próximo, posso esperar do 1-0. Bom dia, gol 648, visual com Embraer na cursiva. Após o mesmo, a linha mantém. Pistão 1-0, gol 648. Faz o azul, a linha mantém, gol 648. Muito obrigado, o 4451, chame o centro Recife na frequência 133, decimal 25. 3325, tá logo. Nove, salão 43, direita, Fox, salão 21, decimal 1. A direita na Fox Truck 211, azul 2719. Paulo Salvador, muito bom dia, Azul 2719, livrou na Foxtrot, na sua escuta. Azul 2719, autorizado Alfa, Juliette, ingresso da Pátio 1, posição 03. Autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, Fox 03, Azul 2719. Torre 1895, geral Weber Alfa. Salvador, o Papa Romeu de November Alpha se aproxima da rotatória, visual com campo. Papa Romeu de November Alpha está presente, autorizado final do 1-7, reporte final de 3 milhas, o ajuste 1-0-1-7, o vento para cheque no 50 graus, 1-0-9. Grado, reporta final de 3 milhas, da presente, Sierra Golf Oscar. Senhor, identificação autorizada, chegada a mar e desce para o nível 060. Identificou 060, poderia possibilitar de aproveitar? Usado Estado 1739. Atualizado 1739. Gol 1648, decolou 44, controle de transfere 1208. 1208, bom dia. Bom dia. Solo Salvador. É o American 229. American 229, prossiga. É o American 229 na posição 11 do pátio 1 para reboque até a posição 7 do pátio 3. Gente, o American do 11 pátio 1 para a 7 pátio 3, apenas confirmando. Afirmativo. Do 11 do pátio 1 para a posição 7 do pátio 3. Está presente, está autorizado, início de reboque, está autorizado, chama